4220, será a identificação de chegada à nave, desse mantém o 50. 4220, autorizado direto dona, descendo para 2000 pés, sem restrições, ajuste na 018. E ele é o sexy rei autorizado, reporta o localizador. Golf November, na escuta? Diga. 4220 ILS. Gente, corre 2.95. 2.95. Salvador, boa noite, Azul 4220, passo externo avistado. Azul 4220, ajuste na 0 com 8 pulos autorizado, pista na 0, vento 120 graus, 4 nós. Azul 4220, solo 57, direita 1219, só. Direita 1219, azul 4220. Alfa Kilo Pad 3, 4 Romeu. Alfa Kilo Pad 3, Alfa 4 Romeu, confirmo? Afirmo, 4 Romeu. 4 Romeu. Salvador, bom dia, é o 42-1-6 da para o 150. 42-1-6, identifique-se, chegada a área, autorizado Duna, descendo para o 50. Direto Duna para o 50, da Alfa 42-1-6. Afirmo. Eu não sei zero, chega da Mari, desce mantém o nível 050, cruzado Duna. Ok, Duna direto, 050, muito grato. ajuste para 2000 para o ZLS, reporta com alto seu ajuste, ano 017. Zero 2000, ajuste no 017. Obrigado. Obrigado. Salvador, com 530, chegando a 150, informação alta. 520, chegando a Maia, autorizado Duna, descendo para 50. sua pista vai interceptar o 4285. Por 18.95. Torre Boa, é o azul 4216, interceptando a final no localizador. 4216, ajuste na 097, pois autorizado, pista na 0, vento 1, no 0 graus, 3 nós. Livre ponto na 10, o 4216. Prisão 70 para os ADLS, reporte estabilizado. Porta aérea estabilizada, 6170. Saindo o curso, visão. Visão 70, torre 18.95. 18.95, boa noite. Torre, boa noite, 731-70. 731-70, boa noite, ajuste no 097, continue a aproximação. Aguarda a autorização de pouso. E aguardando, senhor, já são 31-70. Livre à direita, chamissão 219. Chamissão 9 à direita. 3170, ajuste na 097, pois autorizado, pista na 0, levantou uma centena, 2 mais. Repouso no 0, 3170. Então 1 na 0. Silêncio, portão na 0. 3520, desce para 2000 país, autorizado ILS, reporta no localizador, ajuste na 097. Reportará no localizador, 3520, 1017. Está 3170, solo 25, direita no 219, só. 1-7-0, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão Controle, Salvador, TAM 3520, estabilizado. Final do INSX. 3020, torre 28.95. 295, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3520. TAM 3520, QNH1 no 7, avistado. Autorizado pouso, pista no 0, vento variável com 2 nós. Vive pouso não no 0, TAM 3520. TAM 3520, no solo 33, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. 219, 3520. TAM 3520, táxi autorizado via táxi Alfa, Juliette, portão 03. Juliette para 03.